Salve, galera! Muito bem-vindo ao primeiro Pointcast de 2018. Eu sou Jonathan Fernandes e fica com a gente que o episódio de hoje tá hipócrita. E aí, galera, sou a Paula Carvalho. É um prazer estar aqui com vocês. Senhoras, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcos Barreto e vamos ver o que sai hoje pra vocês. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Marcos Barreto, que se tornou veterano já. É o terceiro podcast que ele participa com a gente, se tornou veterano já do nosso podcast. Estamos com a Paula Carvalho estreando sua participação no podcast, né? A Paula, que é a nova integrante do blog Outro Ponto, e tá fazendo parte da bancada hoje do Outro Ponto juntamente comigo, e fazendo companhia na bancada, e o Marcos como nosso convidado. Paula Carvalho, se apresente para quem não te conhece. Você que é nova integrante do blog, ainda não estreou como blogueira, né? Mas está estreando como podcaster. Se apresente aí pra gente lhe conhecer melhor. Oi, gente. É um prazer fazer parte aqui do podcast, do blog. Estrear, né? Eu sou a Paula Carvalho, tenho 24 anos, eu sou a paraense aqui do blog. É um prazer aqui participando e esperem também muitas postagens paraenses pelo blog, porque eu amo também falar sobre meu estado. E hoje o tema tá assim bem interessante, até mesmo para mim, que tô aqui de intrusa. Espero aprender muitas coisas assim como vocês. Legal, Paulinha, né, abrilhantando aí o nosso episódio. Uma mulher, como eu já falei no episódio passado, uma mulher sempre é importante. Agora vamos lá para nossa sessão de abraços e recados. Alô, alô, Realim. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. E na sessão de abraços e recados de hoje, vou mandar um abraço especial pro meu amigo Giovanni Lima, meu parceiro de projeto. Meu amigo de projeto de musical, né? Sem destino, a Arca. Inclusive, a gente tem uma produtora. Está criando uma produtora juntos. Daqui uns dias nós seremos empresários. Eu e meu amigo Giovanni Lima, parceirão. Um abraço também pro Mikael. Todo episódio eu mando um abraço para ele, mas ele nunca escuta o podcast. Esse podcast ele vai ter que ouvir. Mikael, nosso parceiro de igreja, né? Nosso irmão na fé. Um abraço ao Phil Santos, que não tá participando hoje. Meu parceiro de podcast também. Desde o primeiro episódio ele tá com a gente. Episódio que o Nathanael não tava, ele tava comigo. E hoje a Paula tá me acompanhando aqui na bancada Outro Ponto. Né? Um abraço também para Brenda Vanin, daqui a pouco eu vou explicar um pouco uma situação da Brenda. E um abraço para todo mundo envolvido aí nos projetos. Queria deixar meu abraço para toda a galera que me acolheu aqui no blog. E também deixar meu abraço para a galera da minha banda, que é o Cafezinho com Alcântara. E agradecer também a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, e espero que elas possam também acompanhar aqui o trabalho do blog. Bom, dando continuidade então, um abraço primeiramente a todos que nos ouvem, ao Phil também, o cara que conheci aqui, gratidão por ter sido convidado mais uma vez aí, como já tô falando, meio que veterano. Um abraço para o Mikael, também um amigo nosso, parceiro de igreja, e também a alguns amigos do grupo de teatro Metáfora Urbana. Valeu! É isso mesmo, Paula Carvalho tem banda. A gente vai deixar aqui o link da música deles, né? Muito boa, por sinal, eu ouvi. Então, vamos deixar o link aqui da música deles e o contato deles para vocês ouvirem Cafézinho com Alcântara. Beleza? E, gente, um recado muito importante. A nossa amiga Brenda Vanin, ela não faz mais parte da equipe do Outro Ponto. Ela resolveu, né, por motivos pessoais, se afastar dos projetos que envolvem o blog, que envolvem o podcast. Ela que participou do último episódio, né, sobre conversão. E a gente, é que nem a música do John Foreman, do Shoot Foot, diz, né? Você me ama o suficiente para me deixar ir? A gente ama a Brenda suficiente para deixar ela ir. E as portas estão abertas para ela voltar. Como ela mesmo mencionou, entre a gente, né, numa conversa interna, não é um adeus, é um até logo, é um até breve. Eu preciso acertar algumas coisas aqui, mas eu posso voltar a qualquer momento. E Brenda, muito obrigado por esse período que você esteve com a gente, ajudou muito com textos edificantes, né, com a participação no próprio podcast também. Então, muito obrigado. Esse é o primeiro recado que a gente tem para 2018. Nesse ano de 2018, a gente vai ter muitos podcasts, um episódio mensal, né? A gente pretende trazer muitas novidades, né? Entrevistas também com pessoas aí. Inclusive, a gente tem entrevistas marcadas, mas que a gente nunca consegue conciliar o tempo da galera. É, no outro ponto também tem novidades, né? Você pode acompanhar, tem texto lá toda segunda, quarta. A Paula vai começar a escrever também, na sexta, se eu não me engano. A Paula vai começar a escrever. Então, gente, fiquem ligados no outro ponto. Fiquem ligados que a gente vai ter muita novidade. E como primeiro episódio de 2018, o tema de hoje é teatro, né? Como eu, a criança burro que sou, falo teatro, mas eu sei que é teatro. E eu trouxe o Marcos Barreto, porque o Marcos, ele é daqui de Rio Branco, daqui do Acre. Ele teve, né, durante um período do ensino médio, um grupo chamado Metáfora Urbana, que é um grupo de teatro que... Gente, desculpa, eu vou falar teatro, tá? Deve ser mal de nortista, porque eu também falo teatro. É, olha, vai ser uma dificuldade também para mim falar teatro. Eu vou falar teatro o episódio todo, me desculpe. Eu vou falar teatro porque eu não consigo falar teatro. E o Marcos é cristão. E o Marcos tinha um grupo de teatro que não fazia peças cristãs, né? Gospel. Fazia peças abrangentes, sem ter um tema religioso específico. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O teatro cristão, ele está escasso? Ou o teatro feito por cristãos está escasso? Como funciona essa coisa de teatro cristão? Como se relaciona, pai e tal? Marcos Barreto, para começar, conta pra gente aí o que foi o Metáfora Urbana, o que é o Metáfora Urbana e como você enxerga essa relação de o cristão, o teatro, enfim. Jonathan, beleza? Duas perguntas aí. Primeiro, o que foi e depois como a relação do cristão com o teatro. Beleza, eu vou começar com a última, que é a relação do cristão com o teatro. Eu acho que é uma relação super natural. Assim, nós que fazemos parte de um, não vou dizer novo movimento, mas de algumas pessoas que têm uma tomada diferente de consciência do Evangelho, de Cristo, a gente entende que não é uma abominação, é algo perfeitamente normal, né? Em várias igrejas você tem ministério de teatro, né? Você, enfim, tem esse corpo, essa atividade, e o cristão ele participa livremente disso, né? O cristão pode participar livremente disso. E como a nossa missão, não como resgatadores de almas para Jesus, mas como instrumento, e isso pode ser mais um instrumento também para você estar tocando pessoas, para você estar levando o evangelho. Então é mais uma coisa que a gente tem que apreciar. Sobre o grupo, né, como o Jonathan falou, nosso grupo é o grupo de teatro Metáfora Urbana, começou no ensino médio, o Jonathan também é parceiro nosso. Nós começamos como um grupo de amigos, e até hoje nós somos um grupo de amigos, assim, né? Nós nos reunimos em nome do grupo, assim, não, às vezes não necessariamente para fazer o teatro, mas para ter uma conversa, para fazer algum aniversário, alguma coisa assim. Mas a gente surgiu, e aí houve a necessidade de um nome, e aí não lembro muito bem, mas, enfim, chegou esse nome, Grupo de Metáfora Urbana. E a gente fez alguns trabalhos, assim, a gente foi... Um grande parceiro que a gente teve foi a ACAF, que é a Academia Acreana de Filosofia, aqui do estado. Nos instigaram, assim, a gente teve alguns trabalhos paralelos. E aí a gente vem... E nisso a gente veio trabalhando, assim, entendeu? A gente foi... Já tivemos 12, 13 pessoas, depois reduziu, assim, pra galera que atua mesmo. Hoje nós estamos em 3 pessoas. Mas a gente já teve a oportunidade de escrever roteiro, nós participamos de muitas oficinas de grupos daqui, de grupos que vieram de outros estados para cá também, experiência em teatro em palco, teatro de rua, enfim, e é incrível, mudou minha vida. Uma coisa que eu sei que mudou minha vida foi o teatro, a oportunidade de fazer teatro, e eu sou muito grato por isso. E tá naquela coisa, né, que às vezes nós temos aquelas coisas de... Às vezes não, é falado assim, não, faz uma coisa diferente, toca um instrumento, aprende uma luta, faz um teatro, entendeu? E tá meio que nessa coisa, assim, e isso é legal. Muito legal. Ficou uma proposta aqui pra todo mundo, né, pra Paula, pra mim, inclusive até pro Marcos, que é o especialista no assunto. A gente não costuma ver grupos de teatro cristão fazendo teatro de qualidade, por exemplo... Não é nem questão de teatro de qualidade, mas é questão de sair ocupando os teatros de fato, né? A gente vê grupo de teatro dentro de igrejas, em nichos, né? Fazendo peças de nichos, né? Como, por exemplo, eu acho que o grupo de teatro mais famoso é do Jardim do Inimigo, né? Que nossa, no Brasil, afora. Mas a gente percebe ainda que é algo, assim como a gente falou da música, entre música gospel e música secular, é algo muito fragmentado, é algo muito segmentado. E qual a visão de vocês em relação... O cristão tá distante do teatro ainda? Existe uma separação entre cristão, templo e teatro? A gente costuma ver teatro como peça, não teatro como encenação, como palco, né? Não sei se vocês estão me entendendo, mas como é que vocês observam isso? É muito pertinente isso que você falou em relação a essa separação que possivelmente há entre o cristão, e eu acredito que esteja sim, e tudo isso relacionado à arte, não somente à questão teatral, mas eu posso falar também como um artista, é que o público cristão ele tem uns embates ainda históricos em relação a esse teor artístico presente na igreja. Ele tem uma visão muito limitada em relação à vida artística, ao mundo artístico, a se expressar de forma artística, de uma forma que engrandeça a Deus. Ainda é um dilema que a igreja enfrenta e que deveria ser mais formulado, deveria ser melhor tratado, porque o teatro ele pode ter uma melhor expressividade dentro dos templos, porque muitas vezes eu vejo assim como o teatro marginalizado, como a gente fragmenta ele em peças, assim, não é um grupo de teatro, eles vão fazer uma peça. E eu acho que deveria ter um melhor apoio por parte da igreja em relação ao grupo de teatro, como uma forma de expressão artística e até mesmo uma melhor, como posso dizer, uma melhor forma de enxergar, de ter respeito por aquilo que as pessoas se propõem a fazer. O teatro, teatro cristão, de fato, assim, eu nunca vi nenhuma peça cristã feita no teatro. E é algo que a gente poderia estar ali conquistando mais o nosso espaço. Gente, só fera aqui. Paula, primeiro o Jonathan fez umas ponderações muito show. Eu gosto quando o Jonathan media, porque ele traz realmente as feridas certas, assim, e a gente só vai abrindo ou costurando elas. E Paula, ela ampliou o debate que o Jonathan fez, muito legal. Sobre o que a Paula falou relacionada, ela amplia e traz pra arte, né? Que a arte em si, ela sofre essa separação. Eu concordo, Paula, é verdade. A Paula tem a banda, por exemplo, ela deve trazer essa perspectiva. E concordo, realmente é isso, assim. O mundo cristão, assim, parece que é um universo paralelo, né? Sabe a teoria dos universos paralelos? É meio que um universo paralelo dentro da Terra, assim. Tu tem que viver, tipo, isolado de tudo, você não faz nada. Tem essa coisa, como o Jonathan falou, meio que sempre tem, do secular, do gospel, do secular e do gospel. Tudo vai ter um secular e um gospel, aliás, quase tudo, né? Porque se a gente for ampliar, algumas coisas não vão ter, assim. E aí, isso realmente, a gente vai perdendo o que há, coisas boas, assim, perdendo o que há de melhor para umas coisas que foi criada, a gente não sabe nem porquê. E quando a gente para refletir, não tem embasamento teórico algum. Então, sobre as perguntas que o Jonathan fez, eu acho que eu achei muito legal, grupo cristão não ocupa espaço de teatro. Jonathan, é verdade. Como tu falou, os teatros mais cristãos, a maioria é vista mais como uma peça de teatro. Entendeu? Realmente é isso, assim, junta algumas pessoas e faz uma peça de teatro cada um vai defender a sua arte, né? Mas o teatro, ele é mais que isso, ele não é simplesmente uma peça, ele também é um universo, entendeu? Então a gente tem que ampliar esse debate, assim. E realmente, os grupos, nunca tinha pensado nisso, o grupo de teatro não ocupa, assim, esses grupos de teatro cristãos, eles não ocupam os espaços. Todas as cidades têm os teatros, ela tem os cinemas, e você não vê esses espaços são ocupados pela galera que é tido como secular, assim, né? Pode ser tido, assim, eu não sei como é que é essa visão. Eu nunca tive experiência com teatro de igreja, mas trazendo esse debate que o Jonathan falou, de teatro de qualidade, de ser só uma peça, eu lembro que, por exemplo, durante o nosso ensino médio, o nosso colégio era um colégio tido como novo, assim, mas, se eu não me engano, nós fomos o primeiro grupo a fazer alguma coisa, alguma peça teatral. E aí depois, durante 3 anos, né, de conclusão, assim, passou alguns grupos e realmente tinha grupos de, tinha alguns grupos que eram jovens, assim, de igreja. E eles traziam tem uma peça teatral que ela é bem, eu vou pôr bem batida, assim, que ela é bem batida, eles sempre traziam ela. Eu, particularmente, dando minha opinião sincera, com o Não Isso Pode Ser, eu tenho uma certa alergia até aos teatros que eu vi até agora tidos como os cristãos. Porque, não que ele não tenha uma pegada, né, mas ele tem uma coisinha assim que, entendeu? Eu tenho uma certa alergia, assim, a muitos dos que eu vi, assim. Então ele traz uma proposta melosa, eu não sei. E sempre a mesma, entendeu? A mesma coisa, assim. Eu sinto um pouco fraco esse teatro que eles falam. E realmente tem isso. Como o Diante falou, eu tava participando do outro podcast que falava de música gospel, música secular. Se os indivíduos que nos ouvem, ele entendeu, ele refletiu sobre esse paralelo da música gospel com a música secular, ele vai chegar no teatro e vai fazer essa mesma reflexão. Agora, se ele não entendeu, a gente tem que construir o debate todo de novo. Então é realmente isso que a Paula falou, assim, a cultura, a arte como se é no teatro, na dança, na música, existe essa separação, esse binômio, esse amor e ódio, assim, entendeu? Então a gente tem que amadurecer esse debate e, claro, como tudo, vai ter coisas que são erradas, mas não é banalizar tudo, é a gente pegar o que é de melhor e fazer com amor, fazer uma boa coisa e levar para as pessoas. Cara, muito top. Eu acho que a gente já começou a construir o debate para caminhar para onde a gente quer chegar, né? O debate, ele acontece, principalmente com quem está envolvido com esse tipo de arte, porém, eu fico preocupado, a gente segmenta tanto a arte, que a arte deixa de ser arte. Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, se você faz teatro e você é crente, você precisa colocar alguma coisa bíblica lá, né? O que as novelas da Record fazem? Vão fazer uma novela da Bíblia. Porque eles não conseguem fazer uma novela que seja uma novela que tenha uma mensagem cristã sem que não sejam bíblicas. Precisam ser bíblicas. E isso, eu também tenho um certo tipo de problema com isso. Assim como o Rookie Marker diz, né? Em seu livro, a arte não precisa de justificativa. A arte, ela precisa se comunicar por si. A gente precisa olhar para a arte e ver a arte. A gente não tem que olhar para a arte e ver um mecanismo além da arte. Não. A arte precisa comunicar. Entendeu? Então, se a arte não comunica, ela deixa de ser arte. Entende? O que vocês acham disso? Concordo, Jonathan. É bem isso mesmo. A arte tem que ter comunicado, tem que trazer uma mensagem. E assim, a gente por cortesia, né? Mas as pessoas, elas não podem banalizar, endemoninhar, que é o mais comum, assim, sem ter esse conhecimento, entendeu? Sem realmente entender, sem usar aquilo ali também como instrumento, né? Como eu estava falando anteriormente, assim. Então, tem que deixar fluir. Eu acredito que a arte nem sempre se preocupa com estabelecer um significado ou queira passar uma mensagem, mas também acredito que às vezes o artista não está intencionado a te passar uma mensagem, mas nós, cada pessoa que contempla algo, uma pintura, um quadro, ou escuta uma música, ou lê um livro, ou aprecia algo relacionado à arte, cada pessoa recebe a mensagem de uma forma diferente. Então, aquilo que eu compreendi, aquilo que eu vivenciei e pude contemplar através daquilo que se passou dentro de mim, vai ser diferente com outra pessoa. Então, acho que é uma questão, para mim, a arte é uma questão de percepção de cada um, de cada indivíduo. Pelo menos essa é a minha opinião em relação à arte, às obras, às experiências. Eu acho que é uma questão sensorial de cada indivíduo. Tá certo o pensamento da Paula, mas é só uma ponderação. Não no significado de que, por exemplo, tu como artista escreveu uma coisa e a pessoa que vai te ouvir, que vai ouvir tu cantar, tocar, não sei, tem que entender aquilo, ou o cara que pintou tem que entender aquilo. Mas que toda forma de arte, sensorialmente, né, individualmente, ela vai dizer alguma coisa pro indivíduo, entendeu? É esse momento que vai ter a comunicação. Claro, pra cada um vai ser alguma coisa, mas ela tem que ter uma comunicação, tem que ter um objeto, ela tem que dizer alguma coisa, entendeu? Então, pra cada indivíduo, claro, ele vai ter a sua percepção. Mas a arte, ela vai se tornar arte quando ela diz alguma coisa pro indivíduo, quando ela se comunicar com o indivíduo, entendeu? Sendo bom ou sendo ruim. Muito massa. Agora eu quero fazer uma pergunta pros dois. qual a real problematização? O problema do teatro cristão. O cristão ele não consegue envolver com o teatro porque ele não consegue se comunicar a sua fé com o teatro. Ou o teatro é tão problemático assim que ele não consegue ver uma maneira de comunicar a Cristo através do teatro. Um dos maiores embates que eu vejo em relação ao teatro presente nas igrejas é em relação à programação da própria igreja, à organização do culto, onde o teatro se encaixaria. Muitas vezes é, por exemplo, tirado a palavra e é colocado o teatro no lugar. Um dos maiores problemas que eu vejo em relação ao teatro dentro da igreja é isso, que as pessoas se sentem assim desconfortáveis em relação à presença dessa forma artística e como agregá-la dentro da atividade da congregação. Jonathan, como tu falou, para mim são as duas coisas, realmente. Tem essa dificuldade de unir a fé, de unir a fé com o teatro, entendeu? E também de usar ele como instrumento também para estar transmitindo as mensagens. Mas assim, existem vários grupos, né? Como a gente estava falando, existem vários grupos teatrais, existem em várias igrejas que têm seus ministérios de teatro e as pessoas usam, assim. Digamos que de 100% eles estão, sei lá, trabalhando com 20%, 30% algum, mas é claro que outros podem estar com mais. A gente não tem um conhecimento geral, assim. Mas que tem que ampliar esse debate, entendeu? Tem que amadurecer mais, como a gente estava falando, do que é o teatro. Tem que amadurecer mais essa questão de como a gente se comunica com a arte, de como ela pode ser um instrumento para a gente, para estar transmitindo mensagem e também para um instrumento de fé também. E é justamente a falta de ordem, a falta de organização, de ter um espaço, por exemplo, artístico, que muitos acreditam que não é necessário. Então tem muitas igrejas que nem mesmo louvor, a parte da música é atribuída como algo importante. Muitas igrejas é eliminado esse momento de culto, de louvor a Deus. Então já colocar o teatro é algo que vai muito com embate nas concepções do que é ser igreja para muitas pessoas. Então, isso eu tenho identificado como um problema. Pô, eu concordo com o que a Paula tá falando. O que eu tava dizendo pra ela é que ela tá trazendo algumas experiências práticas do que ocorre. Assim, eu não rodei muitas igrejas, de uma igreja assim que minha família faz parte desde nascença, mas lá, por exemplo, não tem o teatro, né? Não tem o teatro, ele não faz parte, assim. Você tem o musical, você tem palavra, mas não tem o teatro. E realmente eu acho que isso é interessante, e é verdade mesmo, assim. Como durante o culto, ou mais uma atividade, mais um teatro. Mas eu acho que só pra adoçar, né, separar assim, de falar algumas besteiras e desse espaço pro teatro seria mais proveitoso. Opa, muito bom. E, cara, eu percebo que existe uma demonstração artística perigosa dos cristãos, porque às vezes a gente acaba aqui influenciando as pessoas a acharem que a cultura é pecaminosa. O que vocês acham disso? Jonathan, eu acho que como nós estamos falando, sobre esse lance da cultura, realmente existe ainda esse divisor ainda sobre o que é a cultura cristã, sobre o que é o universo cristão e sobre o que é esse universo tido como secular, entendeu? Então, certos presentes da nossa cultura que tá todo dia, cultura tá no nosso cotidiano, né, mais redundante, mas que está conosco, não é meio permitido por esse universo cristão que a gente está falando. Então, assim, tem que se desmistificar isso, tem que mostrar que a gente pode trabalhar, sim, com muitas coisas, e como a gente estava falando, falei mais assim, é claro, existem coisas erradas, mas existem os erros, mas a gente vai trabalhar com as coisas que são certas, com as coisas que são acertadas, assim, entendeu? Eu concordo com o Marcos, e isso é algo que está enraizado na mente do mundo cristão, digamos assim. Tem um vídeo que eu acho muito interessante, que é a opinião do Nicodemus a respeito do teatro dentro da igreja, por conta de muitas igrejas considerarem até o teatro um ato que não é bíblico e não deveria acontecer dentro da igreja e tudo mais. E ele fala que ele apoia o teatro como um instrumento para que pessoas sejam alcançadas, porque a neta dele faz parte de um grupo de teatro que funciona através da igreja, mas ele vai para as ruas como uma forma de evangelismo. E é justamente essa questão que eu falei anteriormente sobre a questão de definir um espaço do teatro dentro da igreja, dentro da programação de uma igreja. Ele fala, dá o exemplo dela, do grupo de teatro que ela participa, que eles fazem, promovem teatro nas ruas, promovem escolas em outros locais. Eles são cristãos, eles estão levando o teatro como uma forma de evangelismo e eles usam todas as formas que sejam possíveis de alcançar pessoas. Não se restringem somente à igreja, até porque é algo que ainda funciona de forma muito mal vista por muitos religiosos, digamos assim. Muito massa, muito massa. É, cara, eu enxergo o teatro também como uma forma de expor o evangelho. Não é uma forma de pregação. Por exemplo, a gente vai fazer uma peça de teatro aqui e a gente vai pregar através disso. Isso aqui é o evangelho, não. Eu acho que é uma forma de expor o evangelho. Convidar as pessoas a conhecer. É o que o Marcos Botelho faz na Glocal. Né? Na Glocal. E aí, a gente precisa de artes. E a gente precisa de artistas que demonstrem a beleza do evangelho. Porque o evangelho hoje está tá restrito a duas coisas. Né? É, primeiramente, ideologia de gênero. De combate a isso. Né? E o lance do bandido bom é bandido morto. Só isso. E, cara, o evangelho ele é muito abrangente, cara. Ele é pro homem todo. Ele é pro homem todo. Tem uma pergunta pra fazer pro Marcos. Eu queria que o Marcos falasse da proposta do Metáfora Urbana, que não era um grupo composto por cristãos. Tinha, eu acho que só um Marcos de cristão. E como é que o cristão lida com isso, com esse tipo de coisa, Marcos? Pois é, Jonathan, como nós estávamos falando, né, anteriormente, assim, quando tu já tem esse esclarecimento, essa iluminação, no sentido de que essa dicotomia que nós estamos falando, né, do gospel, da música gospel, da música secular, do teatro gospel, do teatro secular, como tu vence essas barreiras pressupostas e tu vai fazendo uma boa, entendeu? Normal, assim, não no sentido de... Mas, não no sentido de simplicidade, mas no sentido de que tu não vê todo esse esdrúxulamento e realmente tu vê como uma forma, uma ponte de tu fazer várias coisas. Então, por exemplo, a gente já falou de alienação, a gente já falou com jovens, a gente já falou de preconceito, a gente já, enfim, já trabalhou com humor, assim, então as possibilidades são muitas, entendeu? Sabe uma forma que é boa de falar de teatro dentro da igreja, ou então é uma forma de usar o teatro para denunciar algo que a igreja não denuncia, tipo racismo. O teatro é bom para denunciar o racismo, as pessoas não ligam para isso. O teatro é bom para denunciar uma pá de coisa e ninguém usa o teatro. Adianta só uma ponderação sobre isso que tu falou. Eu tava falando de sketches, de coisas assim, então nós fizemos uma sketch, por exemplo, uma semana da Academia Grande Filosofia, que era sobre racismo. A gente pegou um texto e aí eu e um amigo meu, Yuri, a gente apresentou, eu conheci ele, nós apresentamos assim, e falava justamente sobre isso, assim, sobre o racismo. Então é isso que tu tá falando. Tem coisas simples que às vezes de repente você não fala por ali, mas você usa esse meio, entendeu? Você pode utilizar o teatro como o início do diálogo. Você começa por ali, depois você amplia o debate. Muito top. Caminhando pro final do nosso episódio, a gente tem um problema de querer enfiar tudo que é mundano, né, no culto. Por exemplo, a gente quer colocar a dança no momento de culto, a gente quer colocar o rock no momento de culto, a gente quer colocar o teatro no momento de culto. A gente não entende que certas expressões culturais, elas não são para ser colocadas em momentos de culto, mas elas podem sim comunicar o evangelho lá fora. Porque o evangelho ele não é algo unilateral, ele não é algo para ser feito dentro, sabe, dentro da caixa. Ele é algo para ser comunicado para fora, ele é sal e luz. Entendeu? São duas expressões que precisam ser, dentro da nossa cabeça, precisam estar bem evidentes. Porque a gente precisa comunicar o evangelho para o mundo lá fora, sabe? E não esse um evangelho com evangeliquez, não a nossa linguagem. Você chega para um americano e vai falar em português com ele, ele não vai te entender nada. Você tem que falar uma linguagem que seja pura, obviamente, mas que seja uma linguagem comunicativa. É o mais óbvio possível. né? Tem que ser uma linguagem que as pessoas consigam entender. Dentro da nossa igreja, por exemplo, tem um Marcos que estuda geografia e o Micael que estuda educação física. Por um momento de culto, a profissão deles não serve para nada, entendeu? Por um momento de culto, não. Mas eles podem ser usados dentro da igreja, e aqui eu falo igreja, o corpo de Cristo, não falo igreja templo, nem igreja como organização, mas eles podem ser usados dentro da igreja para comunicar o evangelho lá fora, seja na faculdade, seja na universidade, seja na... O Micael pode elaborar planos, projetos de educação física que ajudem na comunidade local. E, cara, não existe esse negócio de que a minha profissão o teatro, ele é algo que não dá pra gente fazer um teatro sem que não tenha... Não dá pra fazer um teatro que comunique o evangelho sem que a gente coloque elementos bíblicos, entendeu? E como o Marcos falou, até uma deficiência nossa, né? O teatro cristão, o teatro gospel, ele é muito... com uma qualidade muito baixa, muito inferior. Jonathan, eu também concordo com isso. Também pode ser bem isso como você tá falando, às vezes não necessariamente estar dentro de um culto, né? Porque, por exemplo, sei lá, no culto no meio da semana tem 2 horas. Então, se até mesmo nós formos por todas as expressões culturais, você não teria tempo para muita coisa, assim. Mas qualquer igreja, né? Não é só o culto, assim. Sempre tem uma coisa, tem uma destinada para os jovens, tem a evangelização e como a Paulinha do cafezinho das Alcântaras estava falando aí, citando um exemplo de que um grupo aí utilizava para fazer evangelismo, enfim. Então, assim, como você está falando, você pode usar de várias outras formas também, sem deixar de tê-lo, esses instrumentos. Sim, cara, e é algo que o próprio Natanael do Outro Ponto, né, nosso chefe, ele sempre fala que a gente fica assemelhando tudo isso que é colocar o gospel no meio, né? Cadê os atores cristãos na Globo? Cadê os atores cristãos fazendo grandes novelas, grandes filmes? Não tem. Porque a gente tem esse dualismo, cara. A gente só quer fazer filme gospel, a gente só quer fazer novela gospel, a gente só quer fazer música gospel, a gente só quer fazer teatro gospel. Cara, isso afasta, isso mais afasta do que une, sabe? É triste, é lamentável isso. Eu concordo com o que o Jonathan falou em relação a termos um culto organizado, de ter várias situações e várias coisas em que não vamos poder presenciar dentro de um culto. Não é o local mais adequado, até porque o culto já é algo estabelecido com um horário, uma adoração para iniciar e para finalizar. Então, se a gente fosse querer colocar dentro de um culto tudo aquilo que a gente faz, todas as formas que a gente tem do dom que Deus deu para cada um de nós, seria o quê? A gente teria que viver dentro da igreja. E é por isso que a vida cristã não se baseia apenas as 4 paredes de um templo, mas é a tua vida cristã, tua vida diária, a tua cosmovisão. Então, eu concordo aí com o que o John falou, ele colocou super bem essas questões, fez as suas ponderações. Eu concordo com o que foi exposto e foi muito bom participar do debate. Esse debate não, da troca de ideias em relação à arte, ao teatro e aprender um pouco mais com o Marcos, até porque eu não sou da praia do teatro. Não tenho experiência para falar sobre o assunto, mas foi uma troca, assim, bem legal. Legal, legal. Gente, muito bom esse papo com vocês, falando de teatro. A discussão é claro que é muito mais abrangente, né? Eu prefiro escrever um texto sobre isso no blog Outro Ponto, assim que sair. Ou então, se sair antes desse episódio ir pro ar, vai estar aqui no link, né? Então, vamos para nossas considerações finais. Agradecer de coração ao Marcos por mais uma edição estar com a gente, né? Virou veterano, virou de casa já. 3 episódios já, o cara é um batedor de recorde, né? O cara que mais participou do podcast. E é um cara multicultural, é um cara que domina todos os assuntos. Muito obrigado mesmo, Marcos, pela participação nesse episódio. Paula estreando também. Paulinha, muito obrigado por participar, por representar a bancada do Outro Ponto juntamente comigo. Foi um prazer mesmo estar com vocês. Então vamos deixar nossas considerações e recomendações finais. Como indicação, eu deixo aqui uma indicação de uma série de textos meus que eu estou desenvolvendo, que é uma série que no outro ponto vai estar o link aqui na descrição desse episódio, que é sobre a vida, onde eu falo sobre várias coisas, várias situações da nossa vida que a gente não consegue ver o evangelho, mas que é importante a gente analisar, porque isso também faz parte do que Jesus morreu. Jesus morreu pelo homem como um todo, não só a metade dele, não só pela parte religiosa. E tem uma série de textos mesmo que estou desenvolvendo aqui, já saiu acho que 3 ou 4 textos nessa série, pretendo fazer uns 10 textos nessa série, e vale a pena dar uma leitura, vale a pena dar uma conferida. Recomendo também o livro do Francis Schaeffer, deixa eu ver se você lembra o meu livro, eu tenho que ir lá na minha biblioteca dar uma olhada, A Morte da Razão, Francis Schaeffer, livraço, livro muito bom, e recomendo esse livro para você dar uma lida. Cara, um filme que eu assisti, que eu acho que vale a pena comentar, que não tem nada a ver com cristianismo, eu acredito, mas que é importante a gente dar uma observada e a gente verificar se a gente conseguisse assistir, se a gente conseguisse produzir um teatro ou cinema daquela forma, eu acho que a gente começaria a caminhar para aquilo que a gente quer, para onde a gente quer chegar, que é o filme 7 Pecados Criminais, com, eu esqueci o nome dos atores, cara, mas é com gente importante, depois eu vou lembrar, vai estar aqui na descrição o link. Cara, os 7 Pecados Criminais, recomendo, é um filme muito antigo, tá, eu não consegui encontrá-lo ele novamente, mas vale a pena, dá uma conferida lá que vale a pena. Marcos e Paula, suas recomendações finais. Jonathan, Phil, Paulinha e ouvintes, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês pelo convite e aos ouvintes, muito obrigado por deixar a gente ecoar na mente de vocês. Espero que a gente tenha contribuído, essa é a nossa intenção, assim, como o Jonathan sempre diz, né, dar resposta pronta é sempre enxergar um processo, fazer um começo de uma caminhada e dizer, vamos seguindo por aqui todos juntos. O tema foi super legal, assim, me senti bem à vontade, foi o tema que eu mais gostei de falar, temos um certo conhecimento, vou participar um pouco desse universo, e o ampliamento dele foi falar sobre isso voltado para a vida cristã, assim. Então, as recomendações são essas, gente. A gente tem que ampliar esse debate sobre gospel, sobre secular, tanto na música, tanto no teatro, tanto na dança, tanto na arte, e em tudo. Abração pro Phil, nosso grande editor, Bionitas, o cara que me convidou, estamos sempre aí precisando. A cafezinho com Alcôfora, Alcântara, uma coisa assim, eu esqueci. É a Paulinha, Paula, na verdade. Grande abraço e isso daí, gente. A gente tá a ajudar. Forte abraço. Para as próximas, estamos aí. Pô, galera, foi muito ótimo participar desse podcast. Espero que tenha contribuído para vocês. E como recomendação, eu deixo o livro A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, do Huckmacher, que ele fala a respeito disso, da relação do cristão com a cultura. E, cara, esse livro é fantástico. Eu indico, é um livraço também, que acho que todo mundo deveria ler algum livro dele, porque o cara é o cara. O nosso representante cristão, que tem todo um aparato aí sobre a arte, sobre a cultura, e a gente pode beber aí nessa fonte. Bom, é isso, gente. Dia desses, Jonathan me emprestou o livro Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. Eu acho que é uma boa leitura, recomendo também. Ele está sendo muito bem citado aqui porque o cara é bom. Então, vamos começar por ali. Eu só não indiquei Acho Que Precisa de Justificativa, porque eu já indiquei ele em vários outros podcasts, né? Eu indico aquele livro direto, que é um livraço. Em princípio, o Marcos, né, inclusive, para ele ler. É um livraço para qualquer pessoa envolvida com arte, seja cristão. É ensino fundamental, sabe? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Beleza? Até fevereiro, até o próximo episódio. A gente vai voltar aí com um episódio polêmico. Já tô dando spoiler aqui, tá? Você que ouviu até aqui sabe que fevereiro tem um episódio polêmico aí pra todos nós. E tamo junto. Galera, continuem acompanhando o blog, continuem acompanhando o podcast. Tamo junto. Até mais.